Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e a sua doutora Teresa Mendes Costa. Vamos concluir uma conversa que iniciámos há duas semanas sobre a solenidade da Rainha Santa Isabel, que se venera em todo o mundo no dia 4 de julho e em Coimbra, de modo particular, onde se encontra o seu corpo incorruptível desde 4 de julho de 1336. Todos os anos pares se realizam duas procissões do Mosteiro de Santa Clara para o Mosteiro de Santa Cruz e depois o regresso de Santa Cruz para Santa Clara. Santa Isabel, Rainha de Portugal, foi casada no século XIII com o rei Dom Dinis de Portugal. 180 anos após a sua morte, foi beatificada pelo Papa Leão X e canonizada em 25 de maio de 1625 pelo Papa Urbano VIII. Hoje vamos falar da santidade da Rainha Santa Isabel e dos muitos milagres que realizou. Para muitos, o que se sabe desta santa é que fez o milagre das rosas. Muito pouco para quem teve uma vida tão grande para a terra e para o céu, como iremos ver. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para os nossos ouvintes. Doutora, hoje acho que vou começar aqui pela minha direita, vou começar aqui pelo Diácono Francisco. Vou-lhe começar a colocar a primeira questão. Assistir. Não vai assistir, vai participar. Francisco, o Papa naquele tempo tinha uma influência muito forte na vida da família real. Não sei se em todas, se só nesta ou se em algumas. Eu estou a pensar que no tempo da Rainha Santa Isabel, creio que era João 22, e fico com a impressão que, pois, muitas vezes escreviam e que a própria rainha em tempos que até fez uma oferta, se não estou em erro, de uns cavalos muito bonitos lá para o Vaticano. Esta relação do Papa com a família real, isto era uma exceção ou era assim uma coisa frequente? Bem, em primeiro lugar, ora viva, doutora Teresa, Armando, caros ouvintes. Nós temos que nos reportar, pois, ao horizonte histórico do século XII e XIII, os séculos em que viveram a Rainha Santa, e considerámos que estávamos já na Baixa Idade Média, portanto, daí a mais de 200 anos isto havia de dar uma volta enorme com o Renascimento, o humanismo do próprio do momento da Renascença. Mas sim, na Idade Média, como sabemos, a influência do papado fazia-se sentir de sobremaneira. E particularmente com alguns estados que tinham maior tradição católica, não é? Anos mais tarde, bastantes anos mais tarde, Portugal havia de se chamar Nação Fidelíssima, não é? Quando um Papa, penso que um Bento qualquer 13, coisa parecida, designou o país, o Portugal, como a Nação Fidelíssima, Fidelíssima ao Papa. Era costume, não é, haver estas relações privilegiadas com certos estados. Portugal do século XIII era um Portugal que estava acabadinho de nascer, não é? O reinado de Dom Dinis, não é? Portugal acabadinho de nascer, um país com 100 anos, se tanto. E por isso era necessária essa grande ligação ao papado. Não nos podemos esquecer que o Papa era a figura, diríamos assim, que sancionava a soberania dos Estados. Ou seja, da mesma forma que hoje nós temos a figura da ONU, que garante a soberania dos Estados, não é? Um Estado com representação na ONU é um Estado soberano, reconhecido pela comunidade internacional. O papado, durante a Idade Média, até à Renascença, tinha essa mesma função, não é? Garante da soberania dos Estados. Portanto, era o Papa quem coroava os imperadores e era o Papa quem sancionava ou quem, de alguma forma, aprovava as nomeações reais que as cortes tinham, que as cortes de então poderiam fazer. Ora, Portugal, com um jovem país com cerca de 100 anos, ao tempo da Rainha Santa, 100 e poucos anos, era óbvio que tinha que ter relações diplomáticas com a Santa Sé de grande monta, não é? E era costume esse género de que perduraram ao longo da história. Quer dizer, a gente às vezes olha para estas coisas e vê só como há 800 anos atrás. Não, isto perdurou até quase aos nossos dias, não é? Até quase aos nossos dias. Para termos uma noção, por exemplo, ainda recentemente, quando da coroação do novo rei de Espanha, não é? Do Filipe VI, não é sem razão que a primeira visita de Estado que o Filipe VI faz é ao Vaticano, é ao Papa, não é? Quer dizer, já não lhe vai pedir, diríamos assim, que sancione a sua nomeação e que a aprove, não é? Porque já não é essa a figura do Papa, mas de alguma forma, fazendo aquilo que era uma praxis tradicional, os reis católicos, assim se designam os reis de Espanha, na sua primeira visita, visitam o Sumo Pontífice, não é? A quem pedem a bênção para o seu reinado. Portanto, mutatis mutandi, não é? Os tempos mudam-se, mas mantêm-se de alguma forma essas praxis. Também em Portugal, entre nós, isso acontece, não é? Para termos uma noção, o padrinho do Dom Duarte Pio de Bragança é o próprio Papa Pio XII, portanto, só para termos assim uma noção de como estas coisas acontecem e ainda hoje nesses meios. Mas então, ao tempo, claro, da Rainha Santa, estas relações eram muito privilegiadas entre a Santa Sé, o Papa, o Papado e os... Aliás, a Rainha Santa também é pródiga precisamente desses contactos com a Santa Sé, de tal forma, como falámos aqui há 15 dias atrás, para precisamente manifestar esse seu espírito de reconciliação, de conciliação, essa sua atividade, diríamos assim, intensamente diplomática. Ora, a diplomacia na Idade Média não se compreendia sem a figura cimeira do papado, não é? Daí que a Rainha Santa também soube bem administrar esse expediente, não só do ponto de vista espiritual, pois com certeza como uma mulher de fé era alguém devotíssima da figura de Pedro, do Santo Padre, mas também do ponto de vista até do seu raio de influência no campo de vista da diplomacia e da relação entre Estados. Soutora, não há dúvida nenhuma que, pronto, são coisas também novas para mim. Eu também não sabia que era assim o Papa que como que regulava, portanto, a vida real naquele, ou a vida dos Estados, naquele período. A prova é esta, é que também sancionava, como dizia o Francisco, e não é a primeira vez que, aliás, com frequência, eles comungavam até os próprios reis. Nomear e depor. Não é? Pois eu isso já sabia, mas precisamos ouvir a sua explicação. Para nomear e para depor, né? Durante a Idade Média era assim, quer dizer, os imperadores eram consagrados, interessante até do ponto de vista histórico vermos uma série de imperadores foram consagrados por próprios papas, não é? Com uma cerimónia que diria quase litúrgica, ou litúrgica mesmo, porque sobre a sua cabeça era derramado até óleo do crisma. Portanto, bem, essa já não sabia. Temos que olhar com o olhar da história. Hoje em dia isto parece-nos muito inverosímil, muito pouco compreensível, mas naquele tempo, não é? Em que eram tempos em que o papado tinha no dizer do Papa Bonifácio VIII, um Papa da Alta Idade Média, que que escreveu um documento que hoje nos parece totalmente polémico e desajustado, mas que à altura foi um garante de paz e convivência na nossa Europa. O Papa escreveu, Bonifácio VIII, um documento chamado Dictatus Papae, em que dizia, a páginas tantas, que o Papa tem na sua mão as duas espadas. A espada espiritual e a espada temporal. Aquilo que hoje nós chamamos na teologia o Césaropapismo, ou seja, o Papa é ao mesmo tempo o chefe máximo da Igreja e o Imperador César. Parece-nos hoje isto totalmente desajustado, não é? Sobretudo a partir dos pactos de Latrão, com o fim dos Estados Pontifícios no século, finais do século XIX, extinção completa, depois na década de 40 do século passado, os pactos de Latrão, em que o Papa renunciou a essa missão de ser, diríamos assim, um chefe de Estado. Não obstante, continuar a sê-lo de um pequeno país com 40 hectares, que é a cidade-estado do Vaticano, que dá um jeitão, porque assim reconhece a soberania de um Estado, e o Papa pode visitar não só um país como chefe, líder religioso, mas como chefe de Estado. De maneira que essa temos que olhar a história com o olhar da história, e portanto perceber que nessa altura esse poder que o Papa tinha das duas espadas, não é? Embora hoje nos pareça obsoleto, na altura foi garante de paz para toda a Europa. Uma outra coisa que eu não sei e tenho alguma curiosidade, embora eu penso que não sou curioso, tem a ver com também com a Rainha Santa Isabel. Santa Clara em Coimbra. Será que, isto há 700 anos, será que esta Santa Clara que há em Coimbra foi influência da Rainha Santa Isabel? Isto é, porque a Rainha Santa Isabel construiu o convento das Clarissas. Clarissas em dedicado a Santa Clara, não é? Será que o facto daquela parte da cidade se chamar Santa Clara terá a ver com a Rainha Santa Isabel ou não? Porque foi a Rainha Santa Isabel que mandou naquela parte, diríamos assim, nos arrabaldes, temos que reportar-nos agora aqui. Eu lembro que há 15 dias nós fizemos aqui um périplo, diríamos assim, umas viagens de verão, que nós fomos aqui sugerindo, até podia dar uma rúbrica Viagens de Verão da Rádio Boa Nova. Viemos aqui um périplo, falemos de Estremoz, é? E da capela em que está convertido o quarto onde a Rainha Santa morreu no dia 4 de julho. Falei-vos de Sintra e da devoção ao Espírito Santo em Sintra, particularmente vista na capela mandada pintar nos afrescos que a Rainha Santa mandou pintar na capela do Paço Real de Sintra, que é o Paço da Vila, diria-me como se chama. E agora o Armando está-nos a convidar e irmos a Coimbra, não é? A presença da Rainha Santa em Coimbra. Bem, em primeiro lugar, Coimbra, como sabeis, nessa altura, aliás, como sabeis e como vos aconselho, acho que já na altura falei, há um quadro belíssimo, não é? Contemporâneo da Rainha Santa, praticamente, que se encontra no Museu Machado de Castro, é uma obra estupenda, em que nós podemos ver, há ali um recanto no Museu Machado de Castro que tem quatro tesouros da Rainha Santa Isabel. Tem o colar da Rainha Santa Isabel, o colar real, que ela muitas vezes oferecia para as suas aias se poderem casar e se apresentarem mais bonitas ao altar de Deus. Temos ali um relicário feito com o coral, que a Rainha Santa também mandou, uma peça soberba, porque tem um coral vermelho lindíssimo e depois aplica incrustações ao ouro. Tem uma imagem de Nossa Senhora, belíssima também, gótica, que a Rainha Santa usava no seu oratório particular. E tem também o quadro, esse quadro maravilhoso, um pouco mais tardio, não é? Já a Rainha Santa tinha morrido, que tem a particularidade, para além de vermos a Rainha Santa no seu celebérrimo Milagre das Rosas, tem a particularidade de nós vermos, não é, esfumado atrás da Rainha Santa toda a cidade de Coimbra como ela era no tempo da Rainha Santa. Portanto, hoje em dia, qualquer historiador da Universidade de Coimbra queira estudar Coimbra no século XII e XIII, vai ver aquele quadro, porque aquele quadro tem uma precisão extraordinária sobre uma espécie de fotografia que ultrapassou este arco da história de 800 anos. Há um outro tesouro da Rainha Sanda que infelizmente não está disponível à vista, ou muito raramente está disponível à vista, né? Esteve há 2 anos, não sei se vai estar mais alguma vez, porque nunca mais a Conferência da Rainha Santa tem verba para poder fazer um museu, que é o Bordão da Rainha Santa. Portanto, a Rainha Santa, como sabemos, fez a peregrinação até Santiago de Compostela, e o bordão que o arcebispo de Santiago de Compostela lhe ofereceu à rainha quando ela chegou está, depois foi colocado. Eu gostava de saber qual era agora, não sei dizer-vos a, como é que eu vou explicar, era uma pedra preciosa, o bordão, avermelhado assim, um bordão, uma coisa fora do comum, que depois foi recoberto dentro de uma vara de prata lavrada. Então a gente vê por dentro dos buracos da prata, vê que lá está o tal bordão. Esse bordão, a Rainha Santa, como sabeis, quis ser sepultada vestida com o hábito de clarissa e ao mesmo tempo com os símbolos da peregrinação a Santiago de Compostela, do qual ela era muito devota. E então, precisamente, foi sepultada com o bordão de peregrina e com a bolsa, com a vieira, sinal do peregrino de Santiago de Compostela. Ora, esse bordão, a quando da transladação da rainha, do corpo da rainha, incorrupto da Rainha Santa, vocês sabem que ela... Primeiro, portanto, ela fundou e foi viver para Santa Clara, não é? A velha, junto às margens do Rio Mondego. Com os dilúvios próprios do Rio Mondego e o assoreamento do rio, as freiras que lá estavam, a primeira coisa que fizeram foi, no século XV, tiveram que abandonar o primeiro piso da igreja porque estava constantemente inundado, não é? E tiveram que fazer um segundo piso da igreja em madeiramentos e fizeram um arco renascentista muito bonito no coro alto, onde puseram o túmulo da Rainha Santa, feito pelo mestre Pero, o mesmo que fez os túmulos ali que estão na Capela dos Ferreiros em Oliveira do Hospital, por isso eles são tão valiosos. Isso é um momento nacional. E elas então trasladaram cá de baixo da cabeceira, onde estava o túmulo da Rainha Santa, para o coro alto, para um arco renascentista. E depois, quando viram que aquilo já não tinha condições nenhumas, porque já viram que é vocês estarem numa igreja, que o piso de cima... Exatamente, e o piso de baixo está cheio de água. E então nessa altura abrem o túmulo, né, fazem um reconhecimento canónico, e veem que o corpo está interrupto. Há um bispo de Coimbra que diz assim: muito bem, eu vou oferecer um túmulo de prata para a Rainha Santa Isabel, que é aquele onde ela hoje repousa. Portanto, o túmulo antigo vem, depois, entretanto, constrói-se mais tarde Santa Clara Nova, no cimo do Alto Santa Clara, em que se coloca lá no coro baixo o túmulo antigo, que no fundo não tem qualquer... Não, tem muita beleza, porque é de mestre Pedro, mas é de pedra. E no coro alto coloca-se o túmulo da Rainha Santa em prata com o seu corpo. Que depois, já no século XIX, né, por influência daqui de um outro oliveirense, isto está tudo ligado, foi o padre Vasconcelos, ali de São Paio de Gramaços, que disse assim, o doutor Vasconcelos, não, agora aquilo sai dali e vai para o altar-mor da igreja, vamos mandar fazer ali uma tribuna onde se coloca o corpo. E à frente vamos colocar a imagem da Rainha Santa que a Rainha Dona Amélia ofereceu, e feita por Teixeira Pascoais. E assim está como nós hoje conhecemos, não é? Portanto, são os tesouros da Rainha Santa que nós hoje podemos ver, uns no Machado Castro, o bordão na confraria da Rainha Santa Isabel. Isto tudo começou por causa do quadro. No quadro vemos Coimbra. E em Coimbra vemos que terminava Coimbra pelo rio. Né? Tanto é que nós hoje chamamos aquele largo ali onde está o Mata Frades e aquela ponte Santa Clara, chamamos o Largo da Portagem. Ali tinha a portagem para as pessoas que queriam entrar e sair da cidade, fazer as suas respectivos pagamentos alfandegários. Ora, na margem de lá de Coimbra, a Rainha Santa mandou fazer um mosteiro, né, o convento de Santa Clara a Velha, mandou fazer um hospício, um hospital, né, para os miseráveis da altura, mandou fazer o seu próprio passo, né, porque o passo da Rainha Santa é onde era hoje a universidade. Onde é hoje a Universidade de Coimbra, aí era a Casa Real, era o passo dos reis, né, ali viveu, Dom Dinis, que depois fundou lá no seu próprio passo, ofereceu a sua própria casa para fazer os chamados estudos gerais, que viria a ser a Universidade de Coimbra, e a Rainha Santa. Então ela mandou fazer uma casa humilde, que hoje essa casa ainda existe. Ainda existe. Está neste momento à venda, porque tinha lá um restaurante de leitões há pouco tempo, e aquilo faliu. Portanto, se alguém tiver, ou nos tiver a ouvir e queira recuperar, só fazem bem. Que é, estão a ver ali, portanto, tem a escola, já não lembro o nome da escola, depois tem ali umas bombas de gasolina, acho que é da BP, ali junto, na parte de baixo, depois logo de Santa Clara, e a seguir, onde repara, está lá uma grande casa, que já foi um restaurante de leitões. Pois bem, essa grande casa, né, que ainda tem com raiz primitiva, era o passo da Rainha Santa, que, onde ela vivia, né, porque ela, depois da morte do marido, quis entrar, mas vivia nessa casa à parte e tinha um corredor, um arco que a fazia entrar diretamente na clausura das monjas de Santa Clara, das freiras de Santa Clara, e podia então entrar ali, fazer as suas devoções, mas também ter a sua liberdade de movimentos, não é? Portanto, ir a Santa Clara, a velha, ver tudo isso, ver essas indicações, é algo também muito belo e muito precioso. Para uma visita agora neste dia já Rainha Santa. Sejam bem-vindos. Eu mostro as palmas das mãos por não ter nada a esconder. Sem preconceitos, sem medo de aprender. Se queres ouvir, ouve com atenção. Não me julgues com os olhos, julga-me com o coração. Para aprender a andar, aprendi a cair. E antes de aprender a falar, eu aprendi a sorrir. Se a música é a alma minha, trago a despida. Cada som neste álbum é uma foto da minha vida. Bem-vindos os que vêm em paz. Respeito o meu próximo, para que ele me respeite a mim. Penso na origem de tudo e penso como será o fim. A morte é o fim ou um novo amanhecer? Se é começar outra vez. Se é começar outra vez. Outra vez. Então já posso morrer. Estamos com as conversas em rede ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Estamos a concluir uma conversa que iniciámos há duas semanas sobre a solenidade da Rainha Santa Isabel, que se venera em todo o mundo no dia 4 de julho e de modo particular em Coimbra, onde se encontra o seu corpo incorruptível desde 4 de julho de 1336. Em Coimbra, todos os anos pares se realizam duas procissões, do Mosteiro de Santa Clara para o Mosteiro de Santa Cruz e depois o regresso de Santa Cruz para Santa Clara. A Rainha Santa Isabel foi casada no século XIII com o rei Dom Dinis de Portugal. 180 anos após a sua morte, foi beatificada pelo Papa Leão X e canonizada em 25 de maio de 1625 pelo Papa Urbano VIII. Hoje falamos da santidade da Rainha Santa Isabel e dos muitos milagres que realizou. Para muitos, o que se sabe desta santa é que fez o milagre das rosas, muito pouco para quem teve uma vida tão grande para a terra e para o céu. Francisco, as palavras são como as cerejas e a gente vai andando à volta da Rainha Santa Isabel. Ficou a ideia que temos muita coisa para dizer. Mas agora, outra curiosidade minha, hoje estou com as minhas curiosidades. Portanto, pelo que há pouco disse, fico com a impressão que este convento que ela mandou construir das Clarissas, aquilo era mesmo ali já ao lado do rio, não? Como é que, onde é o Portugal dos Pequeninos? Como é que é? É ali, portanto, hoje a gente vê lá a igreja, aquela igreja que está em ruínas, logo assim que atravessamos a Ponte Santa Clara, não é? Vemos ao nosso lado esquerdo aquela igreja em ruínas que até está assim enterrada, porque portanto, o assoreamento do rio foi feito de tal maneira que subiu a cota de forma extraordinária, de tal forma que agora aquilo já é a propriedade do Estado e já é esparo, para fazerem o restauro daquilo e para tirarem água. Eu ainda conhecia, lá fui, e a gente entrava na igreja, não é? Eu olhava para baixo, via que havia metade da igreja estava enterrada e estava tudo cheio de água, não é? E então eles tiveram que fazer diques ali a toda a volta, uma caixa, não é? Com diques para que a água do rio não entrasse. Portanto, porquê? Porque o piso dessa igreja está abaixo do nível do rio, passa ainda acima. De maneira que então aquela era a aliança, na altura não seria bem assim, não é? Porque, como lhe digo, o rio foi assoreando e foi subindo. Mas, bem, sei que desde cedo há relatos desde cedo que havia dificuldades com a questão da água. Ultimamente havia inundações, etc. Ainda quem for a Santa Clara Velha, tem lá um centro de interpretação em que tem um filmezinho que explica logo isso muito bem, não é? Quando foram fazer a exumação dos corpos das religiosas que lá estavam, viram precisamente um conjunto de doenças ósseas fruto das umidades. Portanto, aquilo era um sítio lôbrego que não tinha grandes condições. O que depois daria, precisamente, no século XVI, se iniciar a construção no Alto de Santa Clara, do novo mosteiro de Santa Clara, que ainda hoje lá está, que funcionou depois até à extinção das ordens religiosas, como nós sabemos, e que metade neste momento pertence ao Estado, porque foi ali uma coisa do exército, não é? Um quartel do exército. E agora dizem que o Estado vai vender aquilo para fazer ali um hotel de luxo ao lado da Rainha Santa. Também, se houver algum católico milionário que nos esteja a ouvir, ali fica o desafio, não deixemos. É uma pena, não é? O passo da Rainha Santa ser uma casa de leitões falida e o resto do mosteiro de Santa Clara Nova ser um dia, vir a ser neste momento um prédio de veluto e qualquer dia um hotel de luxo mesmo ali ao lado da Rainha Santa. Quando o Francisco diz que era uma casa falida de leitões, está-se a referir ao Alfredo, ali aquele restaurante que era muito bom? Não, é um outro. Aquilo mal se vê, apesar de ser uma casa imensa, mal se vê porque também ela está um bocado enterrada, sobretudo agora atrás da estrada. É mesmo logo a seguir aquelas bombas de gasolina que eu penso a BP. Se a gente for dali para a Ponte Nova, para a Condeixa, vemos logo à direita, depois das bombas da BP, vemos essa casa. A Rainha, apesar de ser uma leiga, portanto, aliás, o Francisco dizia há pouco que ela deixou em testamento o ir tanto vestida como Clarissa, mas pronto, mas no fundo isso era apenas uma foi uma questão de opção que ela esclareceu devidamente. Portanto, era, no fundo, era uma leiga, sem compromissos com ordens religiosas. Portanto, ela, apesar de tudo isso, de ser uma simples leiga, ela levava uma vida contemplativa e de oração que devia fazer inveja a muitos cristãos. O que é que lhe parece, ao Francisco? Sim, absolutamente, não é? Eu aproveito para sugerir a leitura, há pouco das viagens, agora a leitura. Há muita literatura sobre a Rainha Santa Isabel de qualidade, não é? Padre Vasconcelos, Dr. Vasconcelos, publicou dois livros sobre a Rainha Santa Isabel. Aconselho, pronto, isso é uma obra de fundo, diríamos assim. Depois a doutora Maria Helena da Rocha Coelho, que é uma medievalista da Universidade de Coimbra, também tem publicado diversíssimos artigos sobre ela. Isto agora mais recentemente. Pois há nomes conceituados, não é? O padre António Vieira fez um sermão sobre a Rainha Santa Isabel, que é uma joia da literatura portuguesa. Temos o Vitorino Nemésio, que fez um livro sobre a Rainha Santa Isabel, que também é outra joia da literatura portuguesa. Bem, há literatura sobre a Rainha Santa. Mais recentemente saiu aquela que eu considero uma biografia estupenda, porque muito sistemática, muito organizada, muito crível do ponto de vista histórico, Rainha Santa Isabel, publicada pela Aleteia há cerca de 2 meses atrás, não é isso? Feito por um sacerdote da prelatura do Opus Dei, que explica ali muito bem toda a biografia da Rainha Santa e esses vários prismas, não é? Porque se pode avaliar. Eu lembro que há 15 dias já dizia que a Rainha Santa Isabel, infelizmente, é tida pelo povo português, por generalidade, pelo português, uma espécie assim de uma devoção muito pueril, não é? O Milagre das Rosas, as coisinhas assim. Quando ela foi, de facto, uma mulher, bem pelo contrário, muito viril, não é? Muito, entre aspas, muito, muito marcada por uma determinação estupenda, uma vontade estupenda em querer fazer o bem. E também do ponto de vista da sua espiritualidade, não é? A Rainha Santa Isabel é um exemplo, não é? Ela rezava a liturgia das horas, o breviário, não é? Como antigamente se chamava, e ainda hoje se pode chamar. Ela participava da Santa Missa diariamente, não é? Diariamente. Ela comungava segundo o critério de comunhão da altura, não é? Quando nós ouvimos dizer que a Rainha Santa era tão devota da comunhão que comungava pela Páscoa, pelo Natal e pelo Pentecostes, a gente parece dizer assim, olha... Porquê? Porque hoje a comunhão generalizou-se, mas na altura não era bem assim, não é? Aliás, o padre... O sacerdote Armando sabe recordar o nome do sacerdote, que hoje o livro agora já não consigo decorar. Padre Sainz, salvo erro, que escreve esse livro da biografia da Rainha Santa, até dizia assim só... Dava um exemplo que eu desconhecia. Foi... Disse, bem, não temos de nos reportar à altura, porque na altura comungava-se muito pouco. Havia um respeito de tal forma extraordinário pela Santíssima Eucaristia, que se comungava com muito cuidado e com algum escrúpulo até. E depois dava um exemplo, por exemplo, não nos admiremos de ouvir a Rainha Santa, que só comungava 3 vezes por ano, porque Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, foi ordenado em determinado dia e só se sentiu preparado para celebrar a sua primeira missa ano e meio depois. Eu ainda estes dias tive a ocasião de ir às missas novas, às primeiras missas do padre Manuel Vaz Pato, que celebrou logo no dia seguinte no santuário de Fátima ter sido ordenado. E depois no outro dia no Carmelo eu estive com ele e recordava até isso com ele, quer dizer, olha, o Santo Inácio de Loyola só quis rezar a sua primeira missa ano e meio depois ter sido ordenado, porque achava que ainda não estava espiritualmente preparado. Ou seja, temos que ver, olhar as coisas com o olhar da história. A Rainha Santa era uma mulher de oração, estupenda, não é? A devoção que ela tinha ao Espírito Santo, não sabemos bem de onde é que esta devoção podia ter vindo. Há uma tese, não é? Se formos à Sé Velha, vamos ver do lado esquerdo, da Sé Velha de Coimbra, vamos ver duas coisas maravilhosas. Um quadro Renascença da Rainha Santa Isabel, não é? Com o Milagre das Rosas, à direita, ao fundo, na última capela lateral. É maravilhoso, foi restaurado há um ano, vale a pena ir lá só para ver o quadro, para além de toda a beleza de tesouro que é a Sé Velha. E precisamente do lado oposto, do lado esquerdo, quem entra do lado oposto, nós temos lá um túmulo jacente, né, da Águia da Rainha Santa Isabel, Dona Vataça de Láscaris. É um nome bonito para a gente dar uma afilhada. Vataça de Láscaris, que foi Águia da Rainha Santa Isabel e que era uma filha do imperador de Bizâncio, né, imperador bizantino, Constantinopla, diríamos hoje. E como sabemos, no Oriente há uma grande devoção, muito mais assim vincada ao Espírito Santo, e portanto há quem diga que foi precisamente esta Aia da Rainha Santa, filha de, portanto, devia ser uma Aia já de topo, porque se era filha do imperador, apesar de não ser princesa que seguisse o trono, era alguém importante. Esta Dona Vataça de Láscaris terá com certeza trazido a influência desta devoção oriental ao Espírito Santo, que depois muito impressionou a Rainha Santa nessa devoção que mandou estipular, não é? Portanto, era uma mulher de fé generosa e uma mulher de fé culta, não é? Uma mulher de fé, mas uma mulher de fé formada, não? Ela lia teologia, ela percebia das coisas, não era simplesmente uma devoção. Era alguém que, com os meios do tempo rudimentares, como sabemos, procurava formar-se espiritualmente também. Deixando para trás a côncava funda da casa do fumo, cheguei perto do sonho, flutuando nas águas dos rios dos céus. Escorro gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar, a terra a navegar, meu bem como é o mar. Por este rio acima, por este rio acima, os barcos vão pintados de muitas pinturas, descrevem para ao longo da água, bosques enfeitiçados, sotos, laranjeiras, campinas de trigo, amores repartidos apagam as dores quando são sentidos, monstros adormecidos na esfera do fogo, como nossa sou. olhando para trás, a côncava funda da casa do fundo. Cheguei perto do sonho, flutuando nas águas dos rios dos céus. Escorre o gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar, a terra a navegar, meu bem como é o mar. Por este rio acima, por este rio acima, estamos com as conversas em rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Estamos a concluir uma conversa que iniciámos há duas semanas sobre a solenidade da Rainha Santa Isabel, que se venera em todo o mundo no dia 4 de julho e em Coimbra, de modo particular, onde se encontra o seu corpo incorruptível desde 4 de julho de 1336. A Rainha Santa Isabel, que foi casada no século XIII com o rei Dom Dinis de Portugal, foi beatificada, canonizada. E neste momento nós falamos da parte de santidade da Rainha para depois entrarmos nos milagres. Ó Francisco, eu ainda não queria passar para os milagres sem voltar a falar tanto da vida dela, da oração. Consta-me que ela jejuava com muita frequência, que se confessava com frequência, que beijava, inclusive, até os beijava de joelhos a mão do sacerdote. Portanto, impressionante, porque realmente sendo uma rainha, não é? Eventualmente, a tendência que poderia haver era se calhar ela dizer ao sacerdote para ele se ajoelhar. É, sim. Parece-me que isto não devia ser, mas ela como rainha, enfim. Aliás, eu consta-me que há um episódio, não sei com quem, portanto, que uma rainha qualquer também se confessava, não esta, mas um sacerdote, e que numa altura qualquer ela disse, não, ajoelho também, ajoelho também. E o sacerdote mostrou-lhe, não, porque ele ali estava na função de Deus, e como tal, quem devia ajoelhar era ela, apesar dela ser rainha. Portanto, mas não é o caso da Rainha Santa, porque, pronto, ajoelhava e beijava tanto a mão do sacerdote de joelhos. Eu não sei se o Francisco quer dizer mais alguma coisa acerca disto, mas, portanto, outra coisa que ela fazia, no aspecto de humildade, não é? Lavava os pés às mulheres pobres e leprosas, não é? E beijava-lhes. É impressionante, de facto, como sendo rainha, não é? A grande devoção também que ela tinha naquela altura, embora não pudesse comungar, como o Francisco dizia, era a Santa Missa. Portanto, há 700 anos, não é? Impressionante como é que ela... portanto, tinha tanta devoção pela Santa Missa. Mas aí eu creio que não era só ela, também o próprio rei. Tivemos a oportunidade depois de falar nisso, e às vezes apetece-me dizer o que já tenho dito. É pena que realmente hoje nós valorizamos tão pouco a missa, porque não há nada melhor do que, de facto, esta do que a missa, porque é uma ação de Deus, não é? É um milagre. É um milagre, ou são vários milagres que se realizam numa missa, ou Francisco? Pois, o Armando, sem querer ou por querer, acabou por aqui dizer um conjunto de questões que, de alguma forma, dizem, quer dizer, como é que se fazem os santos? Há um livro do Cardeal Saraiva Martins, que chama-se assim, Como se fazem os santos? Ele que foi o prefeito durante tantos anos da congregação do culto dos santos e foi o responsável na história da Igreja, o cardeal que mais santos apresentou ao Santo Padre para serem canonizados, não é? E então ele, né, começa esse livro com Fazio Santos, antes de dizer o processo das coisas, começa por dizer, olha, os santos fazem-se de muito amor à missa, de muita confissão, de muita humildade, de muitas obras de caridade, de viver as virtudes. Assim é que se fazem santos, quer dizer, pois o resto do processo é a parte mais fácil da história, não é? A gente pensa que às vezes é mais complicado, é a parte do processo, no Vaticano, do Papa, não sei o quê. Não, não, quer dizer, isso é a parte mais simples. A parte mais difícil é a prévia, que é que o santo tenha muito amor à Santa Missa e que bom, que seja uma pessoa de bom coração, que ama a confissão, que irradie luz de Deus no seu meio. E isso a Rainha Santa fez tudo. Ela é santa não simplesmente pela beleza dos seus olhos. Dizem que era ruiva e tinha olhos verdes e que era uma mulher esplendorosa de beleza. Apesar de com uma beleza, diríamos assim, muito diferente do normal, porque sendo ruiva não é costume, não é? Não é tão. E de olhos verdes também não é costume. Mas pronto, dizem. Muito alta, não era? E alta, não é? Uma mulher muito esbelta. Portanto, a Rainha Santa Isabel é santa, não é? Não simplesmente pela beleza dos seus olhos, que eram. Dizem que eram muito, muito belos, mas pelas virtudes, não é? Da sua fé. Pela forma heroica com que viveu as virtudes da fé. Sim, a celebração da Santa Missa diária, que ela assistia, né? Às vezes mais do que uma por dia. A oração que fazia das liturgias das horas, que era coisa comum na altura. Os atos de caridade estupendos. Nós aqui há 15 dias falámos da quantidade de hospitais que ela fundou, obras de caridade, que ela mesma se empenhava neles, não simplesmente não fazia aquela espécie de caridade chique que é mandar o cheque, não, ela própria ia e empenhava-se e lavava os pés aos doentes e ajudava e, portanto, todos esses atos, não é? Depois a ser uma mãe extremosíssima, não é? Há 15 dias também tocámos ao de leve nesse assunto e podemos ver, quer dizer, a santidade da Rainha Santa também é uma santidade que se vive não só depois da morte de Dom Dinis, quando ela se retira para o convento, mas que se vive também durante a sua vida, em que, apesar de ter um marido que era como eram os homens naquela altura, é mesmo assim, apesar de ter um marido que não era propriamente um modelo de santidade, ela procurou sempre pôr o interesse da família até acima do próprio interesse pessoal, não é? Portanto, é uma mulher que vive um amor abnegado pela sua família, que quando vê o filho e o marido e o pai desavindos, tenta reconciliar. Portanto, uma mulher que foi uma mãe extremosíssima, cuidadosa, não é? Portanto, por todos estes predicados, não é? A Rainha Santa merece ser a rainha. Quando o Armando diz, ela que se ajoelhava, que beijava. Claro, quer dizer, estes gestos são sinais de alguém que tem um horizonte sobrenatural muito grande das coisas, não é? Até me estava a lembrar, pouco antes tínhamos um São Francisco, não é? Modelo máximo da humildade e da pobreza, que certa ocasião disse ao seu Frei Leão, olha, Frei Leão, se nós víssemos passar na rua um anjo e um sacerdote, a primeira pessoa que nós devíamos nos ajoelhar e beijar a mão era a do sacerdote, porque o anjo não tem o poder de consagrar, nem tem o poder de dar o perdão de Deus. E o sacerdote tem o poder de consagrar na Santa Missa e dar o perdão de Deus na confissão. A Rainha Santa, com esse exemplo que deu, não é, de humildade, manifesta precisamente isso, o seu muito olhar sobrenatural sobre aquilo que está ao seu alcance. E por isso ela é santa. Por isso ela é santa, por viver de forma heroica as virtudes da fé, esperança e caridade. O Francisco, há pouco, dizia acerca de Dom Dinis, portanto, que não era modelo de santidade, pois, aliás, nós há duas semanas falámos aqui disso e verificámos que, às vezes, até na vida conjugal, pronto, havia ali muito problema, não é? Havia ali muito problema. Agora, fico com a impressão que nos últimos dias da vida dele muita coisa mudou. Não nos podemos esquecer que ele mandou construir o Mosteiro das Clarissas em Odivelas, não é? Onde foi sepultado. E uma coisa que me impressionou e que me impressiona é o testamento dele. em que ele diz... ele deixa um testamento e ele acredita piamente e sente e sabe que tem necessidade, inclusive, até de missas. Ele diz no testamento: estou seguro que a minha esposa fará por mim e pela minha alma tudo o que ela possa fazer e deva fazer-se. Portanto, isto de facto, doutora, portanto, Dom Dinês, portanto, não era, portanto, enfim, tinha a parte, ele era rei, não é? Estava lá em cima, mas não há dúvida nenhuma que no momento da morte nota-se que de facto pronto, há ali uma não sei como é que lhe chamar, conversão, outra coisa qualquer, mas quer dizer, ele acredita e sabe que de facto tem necessidade de muitas missas para poder entrar na parte boa. Francisco, faltam-nos 3 minutos. Nós não vamos conseguir falar dos milagres da Rainha Santa. Vamos deixar para quando Deus quiser. Mas a Sra. Doutora Teresa praticamente tem estado a assistir à nossa conversa e eu não quero. E eu vou-lhe dar a palavra aqui num outro assunto. Continua atenta. Sra. Doutora, apercebi-me há pouco, eu vou deixar isto, vamos deixar para outro dia. Apercebi-me há poucos dias que na paróquia de Oliveira do Hospital os leitores não chegam ali de raspão e vão fazer as leituras sem as terem lido em casa. Ou noutro lado qualquer, como às vezes acontece. Tem uma reunião de preparação. Uma reunião de preparação onde leem as leituras e refletem sobre elas. Portanto, quando vão ler, já sabem o que vão ler e a mensagem que vão proclamar. Isso é muito importante, não é? É semanal. Isso não seria uma coisa que seria interessante, inclusive, para todo o país? Era claro, e em Oliveira Hospital também se tentou há muito tempo, mas não se conseguia. Finalmente, o que eu costumo dizer, o milagre do Oliveira Hospital até nisso se refletiu. Mas acho que isso devia ser quase que uma condição sine qua non para qualquer leitor, se quer ser leitor, e se isso estiver organizado, não sei se posso chamar Ministério de Leitor, acho que isso devia ser uma das condições, porque não vai para ali ler qualquer coisa, não é? Não é para não gaguejar, é para saber o que está a ler e qual a palavra de Deus que está a proclamar. Toma conta de mim. A tempestade há de passar, ninguém se esconde e há quem quer voltar. Venham sereias, venham lobos do mar. A tempestade há de passar. Pela manhã as portas têm que se abrir. Ninguém se esquece, não há quem queira fugir. Voltam cansados, mas a pé hão de vir. Pela manhã as portas têm que se abrir. E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. E outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim. Estamos longe do fundo. Só quero um segundo. Toma conta de mim. Por este lado ainda há para beber. Há quem espera a vida inteira a correr. Venham os loucos e poucos se hão de vender. Por este lado ainda há para beber. Trazem histórias de um sítio melhor. Carregam feridos que se hão de compor. Voltam inteiros e por vezes maior. trazem histórias de um sítio melhor. E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. E uns gritam e outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim. Estamos longe do fundo. Só quero um segundo. Toma conta de mim. Doutora, temos mais um minuto e neste minuto, portanto, eu sei que o Grupo Alfa e que a Doutora, portanto, está muito envolvida no Grupo Alfa. Conte-nos lá, enquanto o grupo funciona, a Doutora o que é que faz? Eu sou cozinheira. Sim, não era isso. Pronto, aí tudo bem, ok, certo. E é um trabalho extraordinário e a virem ao lugar do hospital quem faça isso é extraordinário, porque se calhar noutra paróquia não aparecia. Mas não é isso. Eu sei que enquanto eles funcionam, a doutora faz a adoração, não faz? Eu não faço só enquanto eles lá estão. Eu costumo fazer a oração, posso dizer que diária, pelo Grupo Alfa, e há um dia por semana que eu ofereço pelo Grupo Alfa. Além do mistério do Rosário ser para o Grupo Alfa também. Francisco, portanto, eu mudei, pronto, porque também estava... Em setembro iniciaremos o quarto curso Alfa. Este terceiro acabou no dia 16 de julho. Tivemos a visita do nosso bispo, Dom Virgílio, que gosta sempre de vir encerrar o curso Alfa, já cá vem, tem vindo em todos. E agora, no finais de setembro, lançaremos o quarto curso Alfa. Quem quiser está convidado a participar neste percurso de redescoberta da fé. Pronto, só dizer aos nossos ouvintes, portanto, que o nosso tempo, portanto, terminou. E num outro domingo nós falaremos dos milagres da Rainha Santa, que são muitos milagres, mas que hoje não dava para pegar. Pronto, ficará para outro dia. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.